Eu sempre quis lhe contar sobre a beleza que existe em amar. Eu sempre quis lhe cantar a canção mais linda desse mundo. Você me olhando assim, e eu já nem sei o que dizer sobre mim. Acho que errei a lição, só te ensinei solidão desde então. E então, como é que fica agora, se a escola mudou de lugar? Você, minha senhora, sabe mais do que eu sobre amar. Eu sempre quis lhe contar sobre os mistérios que pairam no ar. Eu sempre quis ver nascer a lua, nosso mar de sonhos. Você me olhando assim, percebo falta um pedaço de mim. Acho que errei a lição, só te ensinei solidão desde então. Você, minha senhora, sabe mais do que eu sobre amar. Como é que fica agora, se a escola mudou de lugar? Você, minha senhora, sabe mais do que eu sobre amar. Eu sempre quis lhe contar sobre os mistérios que pairam no ar. Eu sempre quis ver nascer a lua, o nosso mar de sonhos. Você me olhando assim, percebo falta um pedaço de mim. Errei a lição, só te ensinei solidão desde então. E então, como é que fica agora, se a escola mudou de lugar? Você, minha senhora, sabe mais do que eu sobre amar. Como é que fica agora? Sabe mais do que eu sobre amar. Você, minha senhora, sabe mais do que eu sobre amar. Você, minha senhora, sabe mais.